3662 completa final, chama 3, frequência 98, decimal 95. 2895-3662. Tango Delta está falando em forma, tocou remeter os 40, subiu para 15000-10. Reporte perna do vento, pista no zero, aguarde para girar base. Falando em 500 pés, reporte na perna do vento para girar base, Delta está falando em forma. M390, sem restrições, desculpa, 2000 pés, 2-1, altimetro no 06, autoridade final do procedimento e aliás, que se reza pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado pouso, pista 1-0, 140 graus, 08 nós. Informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, perna do vento, pista 1-0. Sim, está presente, é 2 de pouso, pista 1-0. Tango Delta Papai Uniforme, deve girar base, chame final, pistão no zero. Deve girar base, Delta Papai Uniforme, chamada na final, dono zero. A 3662, no solo 43, livre à direita, solo 121, no décimo 9. Direita, 219, tá 3662. Tango Delta, Papai Uniforme, autorizado, porta remetida, pistão no zero, 140 graus, 09 graus. Autorizado, porta remetida, no zero, Delta, Papai Uniforme. Alfa Tango Delta para Paraná Uniforme, tocou RMT os 47, suba para 150010, reporte perna do vento, pista 90. Salve para 1510, reportada na perna do vento, 90, Delta para Paraná Uniforme. Senhora 3190. Senhora 3190 completa sinal, chame torre, frequência 98, próxima 95. Torre 20, aguarde para girar a base. Delta para Paraná Uniforme. Aguardará para girar a base, Delta para Paraná Uniforme. Torre, Salvador, Xenéia 6310, boa noite. Xenéia 6310, continue a aproximação. Informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, na perna do vento, pista 90. Xenéia 6310. Cruzado pouso, 150 graus, 07 nós. Puxa, né? 6310. Visual com tráfego. Negativo, puxa, né? 6310. Visual, puxa, né? 6310. Tango Delta para Paraná Uniforme, autorizado a girar base, chame final, pistão na zero. Autorizado a girar base, chama na final, pistão na zero, Delta para Paraná Uniforme. Puxa, né, 6310, no solo 52, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, chama na 6310, boa. Papa Tango Delta Papa Uniforme, autorizando sua remetida. Pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado sua remetida, pista no zero, Delta Papa Uniforme. No 096, sendo identificação, chegada da média não autorizada, vista para o nível de voo 050, via chegada, QNH 096. Delta Papa Uniforme, tocou remeter ao 57, suba para 150010, ajustado no 096, reporte perna do vento, pista no zero. Sobe para 1500, vai manter perna do vento da 10, ajuste no 096, Delta Papa Uniforme. Hotel, boa noite. 431, na casa do hotel. É a nossa porta. Ronda 31, autorizado alinhar e manter. Pista 1-0, a partir da interseção. Pista 1-7, vento 140 graus, 07 nós. Base da 1-7, teta para o uniforme. 1-3-1, autorizado decolar, pista 1-0, 140 graus, 07 nós. 1-3-1, autorizado decolar, pista 1-0, a partir da interseção, 140 graus, 06 nós. Autorizado, toque remetida, pista 1-7, 1-4-0 graus, 0-7-9. Autorizado, toque remetida, 1-7, Delta Papa Uniforme. Ronda 3-1, decolou 0-1, chame o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Da 31, contato radar, se dá para o nível de voo 090, via saída Conde. Se possível, vá direto na tal, 31. Copiado, vou direto com o Conde. Informe que o corre meteu na 17-02, mantenha a proa até atingir o 9 mil pés. Mantenha a proa até atingir o 9 mil pés, já tá pra fora. Mas ele é pra 2 mil pés, e tá utilizando a BLS também, a gente não zera no meio. Direto com ele. voando direto Natal. Voe direto Conde, foi autorizado Conde, Rumba 31. Ok, da presente voando direto Conde, por isso eu tenho que voar direto Natal, Rumba 31. Pronto. Tá na cidade cheia, eu já tava falando só. Confirme a prova ideal para Natal, Rumba 31. Quarto. 1-10, perna 200, pistão na 7. Chama a mesa na 7. Natal 047. Mantenha a cor de aguardo por coordenação. Mantendo o código, mantendo coordenação, Rumba 31. Cruzado, perna base, pistão no 7. Tapatango, Zé, Tapapá e uniforme. Sua última mensagem chegou ininteligível, Zé, Tapapá e uniforme. Autorizado, base, não no 7, Zé, Tapapá e uniforme. Eficiente, clareza 2, intensidade 1. De base para final da nossa 7. Agora 5%. Autorizado, toque remetido, pistão 7, 140 graus, 069. Autorizado, toque remetido na 7, da Tava Panifó. Papel uniforme, tocou e remeteu ao 07, suba para 1.000 pés, mantendo a proa. 1.000 pés, mantém a proa, da Papel uniforme. Coordenado, aguardo manter a corrente. Aguardo manter a corrente. Natal. Não dá pra gente direto Natal, tá passando o Delta pra falar uniforme, curva direita agora, prossiga até o farol de Itapuã. Curva direita até o farol de Itapuã, Delta pra falar uniforme. Mantém a linha do litoral do Parque de Pituaçu, a intenção da torre após a passagem do Boeing 737 da Gol e autorizar a curva à direita para o setor norte para circuito pela direita da pista 197. Estabilizou o ILS X-Ray. 1096, informação de tráfego. Tapa Alfa 28, na linha do litoral sul, 1.010. Avistando o sul, está avistando a pista? Afirma, está avisando. Autorizado pouso na 10, 1.040 grau 089. Teve pouso no 0, 1.096. Está no setor sul de Salvador, mantendo 1.010, ciente de seu tráfego. Volta para o papel uniforme, prolongue um pouco mais a linha do litoral e aguarde para o circuito pela direita da pista 17. Prolongar a linha do litoral da pista 17. Papel uniforme, fica atento às possíveis turbulências do Boeing 737 da Gol, autorizado o circuito pela direita, pista 17. Chame de base para o final. Autorizado o circuito pela direita da 17, reportará de base para o final do Delta Papel Uniforme. No solo zona 3, livre direita, chame o solo Salvador, 121 decimal 9. Direita 1219, 1096. Delta Papa Nipa, motorista direto base, está presente? Pesado, perna base, pista 1-7, chame na final, Delta Papa Nipa. Sim, chamar na final, Delta Papa Nipa, para o seu plano. Autorizado o pouso, pista 1-7, 1-6-0 graus, 0-7 nós, Delta Papa Uniforme. Autorizado o pouso, 1-7, Delta Papa Uniforme. Uniforme no Solos 18, autorizado 180 graus, backtrack do Zanera, na verdade, lata. Fiz 197, autorizado decolar, 160 graus, 069. Ali, decola, dá 10, 3197. 7 Delta Papa Uniforme, estacionar frequência livre. Decolou os 21, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Tá 3197. Tá 3197, contato radar, motor em nível de voo 340, após 2010, foi direto Lida. Após 2000, direto Lida, autoriza Sasta. Controle da guarda de coordenação. Negativo. Comba 31 no controle. Comba 31 está 61 no milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 090, chama o controle Aracaju, frequência 90, decimal 3. Após desvio, voo e letra. Após desvio, letra, 397. Gel, são 3197, atrás do Rio. Direto da Gel, 3197. Prato. Zona 97, chame Centro Recife, frequência 125.1, ao término 28.35. 251-2835, boa noite, bom final de manhã, 317. Beleza. Puxando 6310, autorizado decolar, 150 graus 079. 310, decolou os 34, chame o controle 120, 318. 308, vamos lá, fala minha 3, vamos lá. Chamando 310, boa noite, contato radar, passar o nível de voo 350 via Telepuca. Via Puca 350.